recepção, boa noite. Poderia trazer uma bebida aqui no quarto 23? Carro estacionado parece com o meu. O nome adesivado parece com o seu. Naquela hora não pesou na minha consciência. São tantos carros na cidade, vai que é coincidência. Primeiro dia como funcionário do motel, atendo a clientela, faço o papel. Depois de tanto tempo eu desempregado, e a conta pra ela, agora tem o meu trabalho. Foi quando eu reconheci tua voz no interfone. Eu escutei a voz do teu amante, como um sussurro meio ofegante. Que covardia, o que aconteceu? O carro estacionado, vi que era o meu. Desliguei pra não ouvir as falas da traição de quem eu tanto amava. Por essa agora eu não esperava. Fui traído no motel que eu trabalhava. Abre a Lima e Rafael. Ô, mortão covarde que acaba com o nosso coração. Chora, peito velho. Primeiro dia como funcionário do motel, atendo a clientela, faço meu papel. Depois de tanto tempo eu desempregado, e a conta pra ela, agora tenho meu trabalho. Foi quando eu reconheci tua voz no interfone. Eu escutei a voz do teu amante, com um sussurro meio ofegante. Que covardia, o que aconteceu? O carro estacionado, vi que era o meu. Desliguei pra não ouvir as falas da traição de quem eu tanto amava. Por essa agora eu não esperava. Fui traído no motel que eu trabalhava. Eu escutei a voz do teu amante, meio ofegante. Que covardia, o que aconteceu? O carro estacionado, vi que era o meu. Desliguei pra não ouvir as falas da traição de quem eu tanto amava. Por essa agora eu não esperava. Fui traído no motel que eu trabalhava. Isso é André Lima e Rafael.